temos direitos, mas também temos deveres para crescer. Temos que ser inteligentes, poder identificar quais são as nossas soluções para mudar o futuro e ter melhor condição. E assim sorrir, saber o que é identidade, opinião e noção do que é mentira ou verdade, do que é certo ou errado, do que é bom ou ruim. Porque a vida não é filme, todo começo tem um fim. Aprendemos assim, temos que nos preparar, estudar, se formar para o mundo enfeitar. Poder mostrar o que somos e temos pra oferecer. Poder olhar nos seus olhos e ver a verdade em você. Não só ficar na TV, internet ou no PC. Saber os objetivos pra nessa vida vencer. O que adianta ter tudo se por dentro não é nada? Valorizar os momentos enquanto eles não acabam. Viver sem medo de errar, vontade de progredir. Andar sem olhar pra trás e não deixar de sorrir. E aproveitar cada segundo ou minuto, saber negar os males que tem no mundo e enfrentar realidades da vida. A identidade é a chave da juventude ativa. E aproveitar cada segundo ou minuto, saber negar os males que tem no mundo e enfrentar realidades da vida. A identidade é a chave da juventude ativa. Temos direitos, mas também temos deveres para crescer. Temos que ser inteligentes, poder identificar quais são as nossas funções para mudar o futuro e ter melhor condições. E assim sorrir, saber o que é identidade, opinião e noção do que é mentira ou verdade, do que é certo ou errado, do que é bom ou ruim. Porque a vida não é filme, todo começo tem um fim. Aprendemos assim, temos que nos preparar, estudar, se formar para o mundo enfrentar. Poder mostrar o que somos e temos pra oferecer. Poder olhar nos seus olhos e ver a verdade em você. Não só ficar na TV, internet ou no PC. Saber os objetivos pra nessa vida vencer. Do que adianta ter tudo se por dentro não é nada? Valorizar os momentos enquanto eles não acabam. Viver sem medo de errar, vontade de progredir. Andar sem olhar pra trás e não deixar de sorrir. E aproveitar cada segundo ou minuto, saber negar os males que tem no mundo e enfrentar realidades da vida. A identidade é a chave da juventude ativa. E aproveitar cada segundo ou minuto, saber negar os males que tem no mundo e enfrentar realidades da vida. A identidade é a chave da juventude ativa.